07, chame agora a torre 118-95 para decolagem, Olimpo 07. Gente, Olimpo, chame então a torre mesmo assim para o cruzamento da pista. Fala, torre 19, está pronto, tá? 215 é bom, 3 horas e 15. Sente autorizado o táxi até através do portão 5, aguardando para seguir o táxi. Através do portão 5, aguardando para o táxi. Um minuto, conta Guarulhos, 4207. Na Delta, chame o solo 121 decimal 9. Olimpo 07, autorizado a seguir via Alfa até o ponto de espera da Golf. Com 3 e 15 Teresina. Pedi as informações de gentileza. 176, 3 e 15 Teresina. Passando de forma Lima, manter-se em posições visuais no 075. Para informação de voo e alerta, manter a frequência do controle elevador. Não temos tráfego para reportar nesse setor. 94, bom dia. 91, reautorizado o táxi até o ponto de espera via faixa Índia, no ponto de espera chame torre 1295, ajustado no 012, da 3191. 12, faixa Índia, espera 2954, da 3191. Azul 4207, pronto para a cópia. Assino. Autorizado Guarulhos, 340, conforme rota do plano. A subida será Dael, Leda, Mótiva, primeira curva direita após a decolagem pista 10. Código transponder é o 5530 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos 340, decola, curva direita, é o Eda Monte. 5530, transponder 208, por favor. Azul 4207, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Fala, dá 10094. Torre Salvador, boa tarde, eu sou 3191, quanto espera pronto. Está 3191, autorizado, alinhar e manter o pistão no zero. E manter no zero, está 3191. 094, decolador 21, no controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 1094. Bom, 094, contato radar decolagem, sul para o 370 via, saída bomba. 3191 autorizado decolar, pistão no zero, ventando 20 graus, 079. Decolagem para 3191. Segue alinhamento para 207, posição 01. Autorizado, vamos para a parte, para 207. No 91, decolador 23, controle 120, decimal 8. 308 para 3191. Prossiga. Não estamos para reportar no local o papel uniforme Lima, deixa eu ver o comandante. Salvador, seu 3191 decolou? 3191, contato radar decolagem, sul para 340, via saída da EL. Via da EL, 340 para 3191. Olimpo 07, o senhor consegue fazer 180 da presente ou vai precisar ingressar na pista? Ciente, reporte antes de leite. Táxi 4207, 22 a bordo, alterna Ribeirão 450. 18 a bordo? Não, 118. Ah, tá, 118. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame 2, 1895, ajustado no 0 no 2. Táxi 4205, obrigado, por favor. Azul 4207 autorizado, alinhar e decolar pistão no 0 Ventona 00 graus 089. Fala 207. Fala, bom, bom. Oxana 6200, aciona a identificação dessa via de chegada Mari para o nível de voo 050. Desce via, chegada Mari 050, Serra Vitor 366. Foi direto TAP após TAP, Serra Vitor 366. Foi TAP após Serra Vitor 366, Oxana 6200, graças a Deus, para 050. Lima do Lugolfo, qual o horário do seu plano? Aqui no sistema, acabei de encontrar, me deu um minutinho para confeccionar o plano e já te chamo para a cópia, tá ok? Só confirmando, é Salvador, Salvador, um voo de cheque. Qual setor que você segue para sobrevoo? Gente, me dá um minutinho que eu já pago sua cópia. Azul 4207, decolar 230, controle 120, decimal 8. 208. Controle azul 4207, decolou. Cisco 4207. Azul 407, contato radar decolagem, sul para 340, via saída da EL. 340 da EL. Estamos no Recife, na frequência 1251. 3191, Recife 251? Sim. Obrigado, boa tarde. Papatango Lima pelo Golfe, pronto, cópia. Autoridade Salvador, Salvador, nível de voo 040, segue conforme rota do plano de voo, radial 223 por 50 milhas, a subida será coral, curva direita, pista 17, código 0155 e o controle em 120, decimal 8. Do Golfo, cotejamento correto. Só me informe novamente pelo bem, que eu não copiei. Bom. Acionamento, táxi e decolagem. Agora 14.1895, ajustado no 0 no 2. Guardião 06, da presente, autorizado. Do pátio do Graé, reporte fora do solo. Vento 120 graus, 08 nós. 03, ajuste 012, reporta estabilizado. Partiu 2500, ajuste 312, reporte estabilizado. A chanel 6200. Autorizado já o Hernado, né? Limpo 07 está autorizado. Alinhar e decolar pistão no 0, vento 110 graus, 08 nós. Informo que o Olympus 06 já se encontra na área 204. Romeu, Romeu Golf na escuta da torre? Multishook transponder para 5521. Modifique o transponder para 5521. Guardião 06, da presente, autorizado decolar, pista 17, vento 100 graus, 08 nós. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, ao 35. Mantenha farol de tapona, me escuta. É. Guardião 06, confirme o estimado de sobrevoo no farol de Itapuã? É, a gente pode prosseguir então pela orla até aproximadamente ali o Parque Pituaçu, uns 5 a 10 minutos de voo. Ok. Tem, só tem frequência ali para a coordenação local? Olimpo 07, decolar 235, controle 120, decimal 8. Para controle 208, Olimpo 07. Voador, Olimpo 07. Olimpo 07, contato para nós decolar, estou para 170, direto na rota. Isso, subindo para 170, direto na rota, Olimpo 07. Farol de Itapuã, prosseguindo o corredor Axia, Guardião. Gente, o Guardião 06, aguarde coordenação. Tenente Fumeia. Inicialmente, para fazer um cheque aqui, depois sobe para 170. Gente, o Olimpo 07 reforça para a subida. Reportará no início da subida, o Olimpo 07. Boa tarde, 956. Boa tarde, não, bom dia ainda. Autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano. Dael Levirume, a subida, primeira curva direita. Código 5546 e o controle no 208. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, rota do plano de volta, com o Galeão Levirume, senhora 546, 1208, a posição é a 4. Correto, chama para posicionamento no 556. Gente, no 556. No passo 207, chama o centro Recife, na frequência no 25, décimo 1. 25, obrigado. Lima do Golfo, autorizado o táxi, reporte na táxi de Papá. O 06 prossegue. O 06 na disputa de controle vai manter o 080. Permitações da versão RNAV e DB. Que é na frota do VOR, o Olimpo 06, na disputa de controle. Xanaer 6200 cruzou o Terra Victor 366, estabilizado no final do procedimento. Xanaer 6200, morre. 1-8-9-5. 1-8-9-5, boa sereza. Xanaer 6200. Nós 954, ação de identificação dessa via chegada mar para o nível de voo 050. Voo 9954, programa para após o TAF, o Alfa Rabito 366 para a RNAV da Pupilo Zero. Desepouso 910, QNH 1012, Oxanet 6200. Luna Zulu Golf, autorizado ingresso, pistão 7, reporte alinhado e pronto. Natal de Salvador, agora não era mesmo. Siga. Tá mandando um sobrevoo em Pituaçu, já comprou aqui, tá bom. Gente, o Guardião 06 mantém a proa do farol de Capão aguardando a transferência. Melhor. O 06 chama a torre 118, decimal 95. 118, 95. Romeu, Romeu Golf, autorizado táxi, reporte na táxi aí, papá. Uhum. 07, o senhor afasta quantas milhas, Salvador? Vai, no máximo 40 milhas. 2.2. Azul 4082, acionando a identificação dessa via chegada MAG para o nível de voo 060. Programa para Positap, voo Serra Pro 366 para o RNAV. Positap 366 para o RNAV. Autorizado, GRAE, reporte final. Gente, vai abandonar a Itapuã, contra a final para o RNAV. Romeu, Romeu Golf, mantém a posição. Mantém, Romeu Golf. 2 direita, solo 121, decimal 9. 2 direita, após 219, chegando em 6200. Confirme? Lima Azul Golf. Aguarde para decolagem. Salvador, muito bom dia, Oxanar, 6200, Lisbron, na sua escuta. 6200, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 03, 6200. Salvador, bom dia, Oxanar, 6356, aciona identificação dessa via, chegada MAD para o nível 070. Programa para aposentar, com Serra Pro 366 para o Renato. Serra Pro 366 para o Renato. 7-6, na posição 04. 5-5-6, Golf autorizado ingresso, pista no 7. Reposta alinhada e pronto. Golf, para a Romeu, Romeu, Golf, com PMPLB? Agora pode ser 12 milhas para frente, o Golf 738, só vai como número 2. Romeu, Romeu Golf, mantém a posição. Romeu, Romeu Golf. Olha o Romeu, Romeu Golf. Sim. Tem necessidade de você parar meu país aqui, para fazer o cheque. Ciente, o Olimpo 07 já está ciente do Olimpo 06. Nossa posição de 2 horas no rumo oposto, mantendo 080. São 3745, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, conforme rota do plano. Subida da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero. Código 5547 e o controle no 208. Autorizado São Paulo, nível 360, conforme rota do voo. Decolagem da 10, da El, Leda, Motiva. Curva à direita após. Transponder 5547. Com 3745, alojamento correto para puxa acionamento. Camarada 3745. Previsão do bom no 556? Estava aguardando apenas o parqueamento do aeronave da Bianca no 03 à sua direita. Autorizado, chame para o táxi. Entende, bom no 556, autorizado. No 0, reporte estabilizado. 2500, no 0, reporte estabilizado. Romeu, Romeu, Golf, decolado às 47, controle 120, décima 8. 108, Brasil, Marido. Sobre Salvador, muito boa tarde ao Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, decolou da 97, vai cumprir o perfil da Árvore 1. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, contato radar na decolagem, sul para o 060, só tem condições de vaporal? Se autorizar por direto para Morro, acendendo para o 060. Cristiano, é Morro de São Paulo ou Serra de Romeu Índia? Serra de Romeu Índia. Cliente, o senhor tem condições de vaporal? Sim, vou vaporal, Romeu Golf. Vou direto para o coral, se o senhor voar direto Morro de São Paulo, o senhor intercede na nossa chegada, mantendo o 060. Tá sim, senhor, Romeu Golf. Cidade de manter então 2500 Romeu, Romeu Golf, proa de Morro, e depois eu vou manter 1000 pés até Siri. Passo para o cancelamento. Confirme. Cancelamento, mudança de regra. Cancelando, cancelando com 2500 se possível. Gente, Romeu, Romeu Golf, voo ISR cancelado, pausando 449, mantém-se em condições de 2500 pés, direto Morro de São Paulo, com o seu estimado de pouso. Madre de Pouso em Siri, Serra Índia, Romeu Índia, ao 09. No 509, confirma. Confirmando, 05. Confiado. Oxané 6356, reduza para 2209, descendo para o nível de voo 050. 050, reduzindo 220, Oxané. Azul 4082, desça para 4000 pés, o ajuste no 09. 4082. Gente, o Olimpo 06, desça para 4000 pés, o ajuste no 09. Taxa direita via Índia, ponto de espera torre 295, ajustado 1011, no 556. Mete de estágio para ponto de espera na Índia, 1895, a torre, ponto de espera, obrigado, boa tarde, né? 2. No 3436, acione a identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050. Programe para aposentar, volta a reação 366 para a RINAS. Via 3466, Mário para o RINAS, 3436. Habilitado na RINAS, voo 9954. Voo 9954, corre, 18 decimal 95. 2.5, voo 9954. Sonemia 356, reduza para 200. É, não tem condições de reduzir 200. Sim, que reduza para 210, Oxanemé 35. 210, Oxanemé 35. Quero não aguardar, vou mal do 4082, desça para 2500 pés, o ajuste no 011, autorizado a RNAV da no 0, reforça estabilizado. Sané 6356, desça para 4000 pés, o ajuste no 0, 011. 4000, com a conta do plano, subida da EL, lenta, motiva, primeira curva direita, conta decolagem, pista no 0. Código 5545 e o controle no 208. Tá bom, tem outra fonte, por favor? 5545. Pode esperar. Mantém, okay, pode esperar, o ano 556, quando passagem pode esperar até, já tá? Tá bom, tá bom. Correto, só para puxar acionamento, 3895. Obrigado. 106, plano IFR cancelado no 453, desde condições visuais. Para ao estúdio de tráfego, reporta visual com o farol de Itapuã. Voo na 556 após a aeronave, a passagem da aeronave, tem condições de alinhar e decolar tão logo autorizado? Afirmo. Gente, após a aeronave, a passagem da aeronave da companhia, autorizada, alinhar e manter pistão no zero. Gente, após a passagem da aeronave, alinhar e manter no zero, voo na 556. Tango Lima Zulu Golf, confirme a sua posição. Aguardando 283 ou 223, confirme. 223, seria o Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf? Quero conforme o rote do plano. Subida Fuca Jamaracaju, primeira curva esquerda, código 5556, corrigindo 5553. E o controle no 20, decimal 8. Autorizado, liga 370, resiste. Fuca Jamaracaju, da 10 com curva esquerda. 5553 e 1208. Correto, chama para pushback acionamento no 790. É uma prova, 790. Puxa acionamento 3895 na posição 27. Autorizado, senhor, para o táxi 3895. Demorado. 4 direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, com a Azul 4082, QNH 10 no 1, continua a aproximação, aguardando pista livre. Agora pista livre, quantidade de 2. Nava NDB e confirma o nível. Não, 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Nível decolagem, mano, 5-6. 4 mil pés. Salvador, Papa Romeu, Vitor, até o Del. Confirme? Papa Romeu, Vitor, até o Del. Siga. Decolou de Serra Índia com Índia, destino Serra Índia com Índia, PLB2, locado 01115, interceptor BR-324. Se autorizado, vai com o Bruno de Picoaçu, o Victor até o Delta. Socorro, meu Victor, até o Delta, nós temos dois traços na final da 10, um Apple 90 e um Airbus 318. Reporta visual, aguardando para cruzamento. Victor, até o Delta, visual com as apitas na curta final e com outra aeronave não visual aí. A gente reporta visual com o Airbus 318. Alto 90, nós. Filipe, pouso, pistão 04082. 1556, decolada 56, controle 120, decimal 8. 308, bora 556, bom dia. X. Lemé 356, torre 118, decimal 95. 1295. Controle Salvador, Gona 556, bom dia. Olympus 06, faça um 360 com curva pela esquerda e forma que temos um Eco 190 na curta final da 10 e um Airbus 318 em seguida. O Olympus 06, 360 pela esquerda, está visual com o tráfego na curta do Eco 190 e com o número 2 para pouso na final. Gol 1556, contato radar na decolagem, sua para o 360 via saída da El. Gente, o Gol 156 pode voar para o Jirume. Jirume somente com o centro Recife, mantendo somente o perfil do país. Gente, Gol 156. Gol 9954, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Gol 9954. Então 3745, apenas fique atento à entrada do Boeing da Gol no portão 05. Juliette, Salvador, muito boa tarde, Olympus 06, Frota da Pomba, 1500, boa tarde aqui. Olympus 06, mantém o farol de Itapuã, aguardando instruções. Farol de Itapuã, aguardando instruções, 06. Azul 4082, solo 58, direita, solo 121, decimal 9. 219 agora, direita. O Xanamé 356, reporte na DEA. Reportará. Xanai 6356, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 90 graus, 09 nós. Livre pouso na 10, o Xanai 6356. 2, livrou. 4082, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. É, Alfa, antes da Juliette, eu chamo. Azul 4082. Então 3895, puxa a sana, chama para o táxi. Ao 10, baixado travado. Está presente, está indo para a base, né? Passará na final, baixar de trabalho, Olympus 06. Socorro, meu Victor, hotel Delta, fica atento ao P3, no farol de Itapuã, mantendo o número 500 pé. Victor, hotel Delta, precisa de uma aeronave, vai mandar o PNR e o PPI. Já a notícia levou de todos, Victor, hotel Delta. Sim. O Xané 6356, no solo 00, direita, solo 121, decimal 9. 219, direita, 6356. Utilizado. 3436, após o ITAP, desce para 2500, 1011, autorizado, aqui na África, pode estabilizar. Era. Ok. De base para sinal, continue embaixo, checado, pouso final, Olympus 06. Olympus 06, autorizado, pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 10 nós. Ele pouso na pistão no zero para o Olympus 06. Juliette, porta 1, não? Juliette, porta 1, 4082. Sete, quatro, cinco, autorizado, alinhar e manter o pistão zero. Opções de incrementar ou manter até próximo à casa. Linha 356. Juliette, quanto ao medo? Juliette, 62, né? Menos, sala 03, direito, autorizado táxi. Eco Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Olympus 06, hidrofista na Eco, vai reportar na Delta. Vai prosseguir de Alfa, vai reportar na Delta para o cruzamento. 2 é a sua identificação, dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050 com 2509. Após ITAP, programa Serra Vitor 366 para o RNAV. Eu acho que vai ser com o RNAV, vai programar, eu dizia 359. Após ITAP, eu vou ao Serra Vitor 556, chama Centro Recife, na frequência no 25.1. 25.1, 25.1. Bom dia, 7378, informação quilo. 3378, aciona a identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 060, reduza para 2509 e programe para após ITAF, voo Serra Vitor 366 para o RNAV da Piscina 060, 159, ITAF. Zero, o 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 5, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3745, 1.300 pés da EL, 2 anos. 3745, contato radar na decolagem, suba para o 360 via saída da EL. 360 via da EL, 3745. Passando Lima do Lugol, vou direto para casa, no corpo para a descida. Avisando, 3436. 3436, torre, 1-8-1895. 1895. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. 3436, passou o Serra Vista 366, na final da RNAD, avisando. 4-3-4-3-6 aqui, Negão, no 0-1-1, continua a aproximação, aguardando autorização. 1011, aguardo as instruções de pouso. 3436. Bem, só 3895, a linha decola separada? Autorizado, a linha de decolar separada, pistola 0, vento 140 graus, 1 no nós. No 962, vou direto e táxi. Direto e táxi, 962. Tá 3436, autorizado o pouso, pistão no 0, vantono 30 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 3436. Tá 3895, decolada 07, controle 120, decimal 8. 08, muito obrigado, 3895. Voador, bom dia, Romero Passar, 3895. 3895, contato radar na decolagem, sou para o 340 via saída da EL. Via saída da EL, na visão autoriza Leda. 3895, somente mantém o perfil da saída, temos outro tráfego efetuando a mesma saída. Ok, 3895. Perigo Patango, Lima, Zulu Golf. Zulu Golf, então acho que tá com algum problema no rádio, clareza 2. Lima, Zulu Golf, faça um check no seu equipamento do rádio, enquanto ele não consegue copiar o senhor. Ou no 962, como recebe controle? Cabral, claro. Papai Romeu, Vitor, até o Delta. Papai Romeu, Vitor, até o Delta, como recebe controle? Atação Lima Zulu Golf, desça para 2 mil pés, na coroa de casa, reporte estabilizado. Como recebe controle? Agora 100%, eu vou te levar a nave e a comunidade. Ok, reporte estabilizado. Atação estabilizado. 9. 209 direito. Autorizado a rimar, 510. Daí coloca um pro sul, controle 1208, aciona 0122, transponder. Poderia confirmar pessoas a bordo? 04 a bordo. Acionamento. Para decolar, chame torre 11895, ajuste na 011. Vamos. 3, 3436, prossegue Alfa Juliette, posição 09, bate 1. Alfa Juliette, 0. Vina, 500 pés, ajuste no 011, confirme IPOB. Na 6213, autorizado Galeão, 360 nível, decola no 0, curva direita. Saída da El, Ledrume, via para November 857, Moço. 12 Salvador, opera 1208, aciona 5563, transponder. Sim, obrigado, 360 Galeão, decola no 0, curva direita da El, Ledrume, via para November 857, Moço. Transponder 5563, quando ele sair da 1208, acelera. 6213. 6213, procedimento correto, pronto, flashback, acionamento. Ah, 6213. Então, para 2009, estando para 2.500 pés, ajuste no 011, está autorizado a final do procedimento RNAV, pista no 0 de Salvador. Bom, ativa, faz o ETAP de 0.366, 2.500, reduzindo. O ajuste foi 11, 1962, para informação, segue tráfego 13 milhas à frente, um Charlie 402 com 160 de ground speed. É, 0, 0, 1, 1, 3378, desça para nível de voo 050. 0, 3378. Patango Lima, Zulu Golfo, mantenha presente velocidade até 5 milhas da cabeceira, tem condições? A gente reposta no final do procedimento de ORDME. Lima Zulu Golfo, qual a sua posição de TASA confirmizou com a cabeceira 1-0? Lima Zulu Golfo e Torre 1-8-9-5. Limpo 07, controle. Estabilizado com ORDME Zulu, é o 1-0. O Olimpo 07 está descendo agora para 10 gols. Gente. Controle Salvador, Papão, meu líder hotel Delta, mandando sobrevoo. E Vitor Sul vai com Proa de Paris. Gente, o Vitor Hotel Delta está autorizado a travessia para Paris entre Duna e Simbra, 500 pés a interferir. Temos 6 tráfegos em aproximação para o RNAV do Rosário de Salvador. E aí, já é uma de 15, referente ao tráfego, Vitor 3745, chame Recife, 1250, alterno 1285. 1225, 1, alterno 2835, 3745, com vontade. 3378, redução 2109, segue tráfego da Gol 9 milhas à frente com 2105.